hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Eternal seasons, it never lasts forever. To God I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me, and God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life, the more that I look in the detail, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. Ooh. And I can't count that. Agradeço o que fez por mim. God,